Prende o Júlio, esse serviço indeterminado, autoridade de chamada, gostaria de ter a coordenação do seu voo, bom voo. Muito obrigado. Realizador, tem um campo à vista, 3859, tá? 3859, completo final do procedimento LF X-Ray, chame torre 1, no 8, decimal 95. 8895, muito bom dia, até daqui a pouco. American 229, fly heading Duna. American 229, fly heading Duna. American 229, direct to Duna. Lima Alfa, aguarde para decolagem. Tango Lima, ao meu quilo, confirma para o ideal para o destino. 344, Lima, meu quilo. 344, aguarde para o destino. American 229, extension to 2,000 feet. We need 1017, clear the LF X-ray, runway 10, good port coverage. American 59, descending to 2,000, altimeter 1017, clear the ILS X-ray, runway 10, and we will report established. American 59. Voo 1095, chame Recife na frequência 128, decimal 8. Recife 288, voo 1095. O meu quilo autorizado voar direto deste ano, quando possível, ser chamado de pouso. Direto deste ano, aguarde chamado de pouso. Lima, o meu quilo. Controle Salvador, poderia coordenar 190 para o azul 2796? Azul 2796, aguarde coordenação com Aracaju. Luiz, autorizado subida para 190. 190, 2796. Chamado de ponto para alemão, meu quilo é 1220. 1220 copiado, Lima Romeu quilo, rota da voada visual. Patango Lima Romeu, quilo confirme rotas da voada visual? Visual, Lima Romeu quilo. Mano, então você já voou essa rota visual? Já voado visual, Lima Romeu quilo. Lima Lima Alfa, autorizado a decolagem pista nota 7, vento 070 graus, 04 nós. Tempestade do Brete do Airbus da TAM. Juliette Serra, bom dia. 3859, sala 39, direito no 21, décimo 9. Direita, 0230, correio 0130, controle 035. Juliette Serra, correto, QAB? Laís Abosa, chama todo o posicionamento 1895-1017 na Juiz Bom Voo. Lima Alfa, decola 240, controle 119-35. Táxi autorizado, reporte para ingresso do hotel GSA. 7 livre, acionar reporte táxi, hotel GSA. Salvador, bom dia, está 3179, formação hotel. 3179, guarde cópia, subida da alta, transição ótima. É um ótimo aguardar. Saída ABO. Lima Alfa, na livre a restrição dos 3000. Afirmativo, Lima Lima Alfa. Lima Stretch American T29 is established on the ILS X-ray runway 10. American 229, complete the approach and contact the tower, frequency 118.95. Alright, complete the approach, going to tower now 118.95, American T29, have a nice day. Lima Lima Alpha, confirm your prioridade para o destino. Is coming up on the outer marker runway 10. America 229, QNH 1017, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 05 knots. Clear to land on runway 10, American 229. Pouso 1225, Lima Alfa. 1225, confirme se rodas a vada visual. Irmão. Thanks. Controle de Salvador, Fama Santo Lima, Romeu Silo, pro destino, dá presente para a inspeção nacional do Rio e para as regras visuais de Romeu Silo. Lima Romeu Silo, plano IFR cancelado 1145, confirme a altitude que prossegue, visão? Fama Santo Lima, Romeu Silo. Cliente, reposta atingindo 065. Solo, o azul 4299, pronto para o push acionamento no portão 1. Autorizado acionamento, chame táxi azul 4299. Autorizado, vai chamar para o táxi, o azul 4299. Está pronto, agora, Salvador, Serra Bravo, Golfo Romeo autorizado, nível 320, via rota do plano de voo. Pista na zero, primeira curva direita da EL, transição Motiva, 5502, transponder, controle 1 no 9.35. Plano 3179, correto, portão 10, autorizado acionamento, chame táxi. Autorizado, muito bem, aqui chama o táxi, tá 31. Autorizado, ingresso, aguardo a autorização de decolagem até o GF Terra. Morgue da América na curta final. Foi 796, serviço radar terminado, 62 milhas no setor nordeste de Salvador. Chame agora controle Aracaju na frequência 1 no 20.3. Aracaju 203, boa. Já está. Autorizado a decolagem pista 17, vento 060 graus, 05 nós. America 229 on the ground at 47, the kids by rising, contact the ground 121.90. 1219 or what's the American 229? Malima Alpha, controle. 240, contact the ground 141.90. Alright, we'll turn on Alpha and say the rest for America 229. Report holding short to taxiway Juliet. Okay, report holding short to Juliet, American 229. Controle, Itaú 1000, Itaú 0000. Lima Romeu Kilo. Itaú 0000. Controle Ciente, Lima Romeu Kilo. Decolado 248, vou sair pelo corredor X, transfere o controle 119.35. E aí, vai transferir 1935, Serra. Espera a torre 1895, 1017 no ajuste, bom voo. E a Índia para o ponto de espera, cabeceira, chama a torre 1895, azul com a 309, graças, obrigado, ajustado no 017. Serra. Então, Juliette Ferro, mantenha sobre-aéreas e voo visual, confirme, corredor Axé, o nome do pai. A descida da DCT, plataforma. Cliente, autorizado 2500 pés direto para a plataforma, o hotel Juliette. O hotel Juliette Ferro, reporte levando o CPF. Vai reportar, só confirmando 1000 pés para o hotel Juliette Ferro aqui. Cliente, corrigindo 1000 pés direto à plataforma. Serra. Azul 4299, se aproxima do ponto de espera e está pronto para decolar. Azul 4299, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 080 graus, 062 de nós. Autorizado alinhar e decolar, Azul 4299. Romeu Kilo, controle. Serviço radar terminado agora 29 milhas no setor noroeste de Salvador, solicito que faça uma chamada na frequência livre devido a várias aeronaves prosseguindo para João Duval e após para serviço de informação de voo e alerta a frequência do centro Recife nesse setor 125.45. Lima Alfa copiado. 2h50 para mim. Só 3179, autorizado táxi. Pátio e táxi em Índia, ponto de espera, pista 1-0, chame torre 1895, ajustado 1017, bom voo. Pátio Índia 1895, 1017, ajuste, obrigado, bom trabalho na presença. Azul 4299, decorado 52, controle 119, decimal 35. 1935, controle Salvador, graças, bom trabalho, Azul 4299. Controle Salvador, bom dia, Azul 4299, decolado, passa 1200 pés, o Brasil da Dayal. Azul 4299, contato radar na decolagem, sobre mantenha em nível de voo 340. Após passar 2 mil pés, vou direto Leda. Afirmativa, após 2 mil Leda, sobe 340, azul 4399. Salvador, bom dia, da 3304, posição 7, informação Índia, cópia Brasil. Subida Arbore, Lefa, aguarde cópia. Arbore, Lefa, aguardando cópia, 3304. 29 ali, mantenha puxando zero. Mantendo zero, tá, 3, mantendo. Xenem 3-2, pronto, código. Obrigado. Cruzado Serra Barbo, Romeu, Foxtrot, nível de voo 350, via rota do plano de voo, pista 1-0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 55 no meio, transponder, controle 1935. Xenem 3-2, correto, qual o portão? 03. Autorizado decolagem, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0, vento 1-0. Salvador, para o serviço de informação de voo e alerta, Recife, na frequência 128.8. 128.8, controle azul 4299, alguma possibilidade de voa mótica da presente? Aguarde coordenação com o centro de Recife, azul 4299. Grato. Tiente, com 02733, voo local, ou no mil pés, decolagem da 1-0, circuito em coordenação com a torre 1895, sujeito ao tráfego, transponder 01 no meia, controle em 1935. Autorizado acionamento, chame táxi, parte militar, com série 2733. Brasil 179, decolado 856, controle 119, decimal 35. 0935 da 3179. Salvador, bom dia, tá 3179, Dael. 3179, contato rápido na decolagem, se mantenha nível de voo 320 via saída da EL. 320 via da EL, da 3179. Sato 299, negativo preo de morte, não mantém o perfil de saída. Graças pela tentativa, o azul 4299 estão mantendo leda após morte. Primeira após morte. Grato a si mesmo. Arbor, transição Elefa, 5520, transponde, controle 119.35. 3304, autorizado Brasília, nível 360. Pista 10, primeira curva direita, Arbor Elefa. Percepção para Zulu 97. 1935, controle 5520, Alcântara Baixa, 3304. Correto, 3304, portão 7, chame pronto, pushback, seu amigo. É maravilha. Take it for him, proceed. Coffee batch, pista que decola. Guarde corpo. Diz quem é que não pode. Whisky California 30 Guarulhos, 400, Pernambuco 10, escola pistão na 7, primeira curva direita, Jael, Leda, Mótiva, controle Salvador, 1-1935, transponder 5505. Aranha 3-1-1, nossa identificação, autorizado chegada a bom, cedência para 4.000 pés, o ajuste Salvador, 1-0-1-7. 1-0-1-7, ajuste para 4.000 pés, chegada a bom, 3-1-1. Azul 4299. Prossiga. Cruz nível 190, restrição 251, na terra 3325, bom voo. 251-3325. O Xenarmia 3 no 2, pushback autorizado, chame táxi. Seis prossigas. Sério 2733, autorizado táxi na posta ataque, sou eu, hotel. Altímetro no 0, 17. Então 31179, Recife 251, alterno 3325. 251-3325, da 31179. Nova Xeramia 32 pro táxi, eu vendi 113-113. Exatamente 330, pela manhã. Qual alternativa? Maceió. O Xeramia 302, a direita, via Tex Índia, espera da 90 Torre, 1895, que nega 107. Salvador, bom dia. TAM 3859, autorização coletiva nível 360, sem vento. Curitiba 360 autorizado, vento 021, decola pista 90, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle Salvador 11935, aciona 5527. Autorizado 360 para Curitiba, primeira aerovia Pesuru 21, Arbor, Elefa, decolando 190 com curva à direita. Aciona 5527 e 1935 o controle na saída. Esse é o TAM 3859. Controle 199, decimal 35, confirme nível. 3 mesa. Planejamento correto, sempre pronto. Bora. Área 2733 autorizado cruzamento da 1028 e o táxi via Alfa Juliette Patrimônio Índia até o ponto de espera, chama novamente para outro ponto de espera. A possibilidade de decolar da intervenção? Afirmo, então 2733 ali mantém 10. Mantém o 2733. 63312 decolada 08, chama o controle frequência 119.35. 1935, obrigado, Baker. Bom dia, Xanemia 3, Alex. 312, contato radar, subatório 350, saída PUCA. 350, para o Pajama. Após 2000, autorizado, Jama. 2000, vou no Jama, então, Xanemia 3, Alex. Aéreo 2733, autorizado a decolagem, pistão 10, vento 10, 0 graus, 119. Livre decolagem, Força Aérea 2733. Salvador, TAM 3304, posição 7, se tiver que acionar. 3304, posição 7, autorizado, chame táxi. 02733, decolada Zuno 0, curva esquerda, suba para 1 no meu pé, já posta no través norte da torre, altímetro no 0, no 7. Esqui, curva na esquerda, vai passar através norte, força 02733. Só passando o uísque, aqui no fone, prossiga. Uísque, aqui no fone, autorizado, acionamento, chama para ataque. Da torre, o Fossara 2733. Fossara 2733, autorizado gerar a base, aporte final, fechou no zero. Altímetro no zero, no 7. Atrás no final, Fossara 2733. Tudo no 04, distante 3859. Confirme. 3859, puxa o sinal no 04. 3859, TAM, portão 4, autorizado de militar. Autorizado, reportar ataque 3859. 0 no 7. Pochaner 6312, cruzo nível no 30, Recife agora, 12545, alterna 12685, bom voo. 12545, obrigado. Via parte principal, até através do portão 05, seguindo companhia, até o ponto de espera da 10. Torre 1185, ponto de espera da 10. Ajuste altímetro no 097. 097, parte através 05, para companhia 10. 295-304. O Salvador, tá 3663, autorização Guarulhos 300, formação índia, estamos 06. Oxené, confirme. O que chamou? Tá 3663, autorização Guarulhos 300, informação Índia no 06. Tá 3663, 300 Guarulhos, autorizado. Alter do 10, decola pistão no 0, primeira curva direita. Dael, Leda, Motiva. Controle Salvador 11935, transmundo 5-1, chame solo, frequência 121-9, para 4. 63, com atendimento correto, controle, opera em 199, decimal 35, chame pronto. Chamada pronta. Tá, 3663. Olimpo 51, Galeão 260 nível, escola pitono 0, curva direita da El, direto. Acena 2640. Vento no 00 graus, 9 nós. Olimpo 51, correto, para acionamento e táxi, torre 118, 95. Livre acionamento, chama para o táxi. Olha, eu de 4 horas e 40, alternando o barulho. 3859 à direita, via táxi Índia, Porto Cigara, zona 0, torre 118, acima 95, Kenegal, 0097. 0097 no ajuste, Índia, Porto Cigara, torre 19, 18395, 32, 59, bom dia. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 00 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 6319. Oceano 2733, alonga a perna do vento, aguardando instruções para gerar base, tráfego ILS, final da 10, tá passando marca do externo. Tem que alongar a perna do vento, Oceano 2733. Oceano 6319, tráfego à esquerda, tipo cara, mantendo a perna do vento da pistão no zero, não interfere com a sua aproximação. Gente, 6319. Uniforme, bom dia. Papatango, Whisky, Anche, Uniforme, contato radar, 5400, voando Leda, da presente. Pode ir Leda, Whisky, Anche, Uniforme. Autorização, faça 360 pela sua direita, aguardando instruções para a nova perna do vento. Fazendo 360 pela direita, faça a descer, descer. Na perna do vento, Rosário 2736. Gente, Rosário 2736, mantém a perna do vento aguardando para girar a base. Aguardando para girar a base, Rosário 2736. Solos 2-0, libera a direita via Fox, chama solo Salvador, frequência 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, 6-1-9. Solo Salvador, canal 6-3-1-9, na pista. Canal 3-1-1, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 6-3-1-9. Yeah. 059, mantenha o ponto de espera. Área 2733, autorizado, toca remetida, pistona 0, vento 1-0, 0 graus, 1-1-9. Ele toca remetida na 1-0, 2733. Tá 3859, visual com caravan na curta final, pistona 0. Totalmente igual. 3859, após a passagem do tráfego, autorizado a linha manter pistona 0. Azul 2590, aciona a identificação na Prua de Mari para interceptar a chegada a Mari. Dá presente, terça para o 050 com 2509 para sequenciamento. Dá Patangu, Whisky, Anki, Uniforme, Recife 251, Noterno 3325. 1251, 3325, Whisky, Anki, Uniforme. Bom dia, senhor. Flash curva esquerda, ingresso perna do vento, pistola zero, reposta através norte da torre. Esquerda meu pé, já para através norte, para fora do 733. Ponte de terra pronta. A 3304, mantém o ponto de terra. A 3859, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 1-0 nós. Suspeito novamente de maratá, 3663. Passada 2733, faça 360 pela sua direita. Aposte nova perna do vento. Paral 360 pela direita, faça 2733. Hotel Juliette Serra, sonho código 0135. Então alonga a perna do vento, aguardando para gerar base. Digo, vai alongar a perna do vento. Muito obrigado. Rodolfo, bom dia, voo no 184, informação Índia. Voo no 184, aciona identificação autorizada a chegada a Mari. Vê se mantenha o nível 0620. Mari parou, 0620, voo no 184. Hotel Juliette Serra, na prova parou de Capão, reporta para descida. Ok, reportará para a descida agora. Então 3859, contato radar, suba para o 360, sair da Arbor. 360 na Arbor, possibilidade de voar eleva da presença, 3859? Aguarde, 3859. Aguardando. Pra 3304, autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1 no 0, nós. Isso, Santana, tá 10, Andrei 304. Força 2733, autorizado girar a base, reporte final, pistola 0. Tá, girando a base, Força 2733. Autorizada por Geleco, está presente. Pro Geleco, muito obrigado, Pro 2359. Pro 3304, decolado, Walsh 27, chama o controle Salvador, frequência 119, decimal 35. Pro 135. Salvador, rua, tá 3304. 9 a bordo, 354, autonomia, alterna Galeão. 3663, táxi autorizado, parte principal, táxi Índia, ponto espera 011895, Kenegal 107. Táxi autorizado, pátio Índia, ponto espera 10, chamará Torre 118953. A Juliette Serra, porta através de Pronto. Após a passagem do tráfego autorizado, cruzamento no 028, taxi via Delta, na Alfa chama a torre, 121 na decimal 9, correção solo. Solicita ascensão para 2000, se possível realizar um procedimento LS X-ray. Gente, Força Aérea 2733, mantenha reta, subindo para 2000, aguardando transferência. Subindo para 2000, aguardando transferência, Força Aérea 2733. Estou no zero, via Taxway Alpha, Juliette e Índia. Reduzindo 2109, o azul 2590. Suba para 3000 pés, mantendo a proa e chama o controle. Frequência 119, decimal 35. Com 3000, chamará o controle 1935, decimal 33. 3604. Apenas para informação, o tráfego que precedeu na decolagem, é, a aeronave da companhia, efetuando o mesmo perfil e o mesmo nível. Então, 3304. Aguardando separação com o mesmo travão elétrico. Obrigado, obrigado, a 3304. Doutor Salvador, Força Aérea 2733, em acessão para 3000 pés, para a realização do ILS-UX. Responsável 2733, suba para 3 mil pés, aguardando a preparação. Entendendo para 2733. Fracasso de eterno, fator de acaso de eterno, vamos falar essa porra. Torre 1895. Suno zero. Ali mantém, suno zero, tá 3663. Torre Salvador, Papa Romeu, até o Gilete Serra, da presente autorizado cruzamento do eixo final da pistão no zero, reporte geral no base para pouso no 7, altímetro no 0 ou no 7. Papa reportará na final no 7, zero. Rosário 2733, subjetor, esquerda, voe na proa 340. Rosário 2733, subindo para 3 mil pés. Esquerda 340, subindo para 3 mil. Aguarde, 6250. Azul 2590, desça para 2 mil pés, ajuste ao 097, está livre LS, reporta estabilizado. Para 2017, reporta estabilizado, azul 2590. Botão 3304. 65. Reporte visual quando após a decolagem. Após a decolagem, reporte visual. Hotel Juliette Serra informa o tráfego tipo helicóptero decolando do pátio do Graé com proa norte. Reporte visual com mesmo. Escuta, Serra. Seu Gilete Serra, reporte visual com o helicóptero da polícia decolando do pátio do Graé com proa norte. Capa, reporte lá, Serra. Santa 3663, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 100 graus, 1 no nós. Decolagem autorizada, pistão no zero, da 3663. Serra, hotel Gilete Serra de baixo para o final, baixar trabalho observando o helicóptero da polícia na decolagem. Gente, hotel Gilete Serra, vento 100 graus, 1 no nós, autorizado pouso, pistão no 7. Serra. Torre Salvador, Guardião 01, tá fora do sol, pro norte. Guardião 01, decolado aos 34, mantendo a pro norte, aguardando transferência. Mantendo a pro norte, aguardando transferência, 01. Olhou pro 51, autorizado a linha, manter pistão no 0. Positivo, não foi ouvido, nem tampouco protegido. Muito grato, bom dia. Dá o 01 na torre? Vai escutar. Confirmando a aeronave ao hotel Papa Mike? Delta Papa Mike, 01. Delta Papa Mike, gente, grato. Vai fazer a terra de Brasil, senhor. Solo 34, hotel Gilete Serra, o estacionar a frequência dele. Guardião 01 na presente, chama o controle, 119 decimal 35. 119-35, Guardião 01. São 3663, decolado aos 35, suba restrito a 3 mil pés até 1,5 milhas de Salvador e chama o controle, na frequência 119 decimal 35. 3 mil pés restrito até 1,5 milhas, chamará o controle 1935, já 3663. Torre Salvador, Guardião 1.